Aqui o LP, e se conselho fosse bom, não se dava, se vendia. E o Geeks, aqui é o anti-herói, e eu vou recomendar pra vocês coisas que vocês devem conhecer. Ah, vá. Peraí. Não, peraí. Retornar isso aqui. Hein? Jura? Fala, galera, aqui é o Cantomo. E antes de tudo, eu quero viver. Do contrário, seria melhor não existir. Ixi. Nossa, que profundo, eu tenho que falar mesmo, tá certo? Ele sempre tem umas frases, né, cara? É, então, você fica meio, poxa, o que, que eu falo agora? Sem graça. Fala, fala, pequenos padawans, aqui quem tá falando com vocês é o Paulo. E hoje é dia de recomendação, porque, né, vamos ajudar os outros. É isso que a gente aprende. Sim, Geeks, hoje eu trouxe o pessoal aqui. Faz tempo que eu não gravava, eu trouxe o anti-herói e o Paulinho lá dos Turbo da Força para agregar aqui nas recomendações. E junto comigo e com o Cantomo, a gente vai estar passando para vocês algumas recomendações do nosso mundo geek, que às vezes é tão grande que passa despercebido por nós. Então, fique atento, porque depois do Open Box a gente volta com tudo, falando sobre o que a gente tem assistido, acompanhado, jogado, beleza? Geeks, aqui quem está falando é a Sexta-feira, a inteligência artificial do Homem de Ferro, o LPE e a cambada do Geek Brasil. Acabaram hackeando as indústrias e Starks e pediram para eu dar os recados do Open Box para vocês. Se você mora no estado de São Paulo, precisamente na região do Vale do Paraíba, saiba que nos dias 7, 8 e 9 de outubro vai rolar o Vale Geek. Lá irá rolar torneio de League of Legends cosplay e, é claro, no dia 8 terá as ilustres. Esse ilustre aqui estou sendo obrigado a dizer. Do LP, do Cronólogo e do Cantamo, fazendo uma sessão de perguntas e respostas sobre criação de conteúdo para a internet. As inscrições podem ser feitas através do site www.valegeek.com.br. O link vai estar na descrição. Se inscreva e participe com eles nesse evento, que será uma loucura. Alô, LP, eu falo sobre o portal. Se você acompanhou o GBRcast nas últimas semanas, viu que a galera aqui mudou de casa. E agora eles estão com seu próprio portal. Se você escuta o GBRcast por feed, pode acessar o site deles também em www.portalgeekbrasil.com. Lá, além do podcast, agora tem vídeos novos no canal todo domingo e tem textos novos toda semana para incrementar na sua cultura. Já avisei que o LP está me forçando a falar essas coisas. Deixe seu comentário também depois de ouvir o cast. Assim o LP poderá lê-lo no próximo Open Box. Se você não quer perder nada sobre o Geek Brasil, curta a página no Facebook GeekBR, segue eles no Twitter GeekBR42 e no YouTube só procurar por Geek Brasil. Todos os links das redes sociais estão na descrição também. Não deixe de baixar o aplicativo do Geek Brasil, onde você fica por dentro de tudo da cultura pop. É desse aplicativo que deixo o Tony Stark informado todos os dias, Bom, acho que eu posso ir agora, LP? Posso. Então fiquem com as recomendações que esses doidos estão deixando para vocês. Se Tony descobrir que seu sistema foi hackeado, ele vai fritar meu processador. Então, para continuar aqui a nossa jornada das recomendações, é nada como começar com aquele que toca o podcast, né? Então eu vou começar por mim, e a minha recomendação agora, a minha primeira recomendação é sobre um anime que abalou as estruturas no ano de 2011. Ele veio realmente, não ficou muito conhecido, mas... naquela época, quando ele foi lançado, ele abalou muitas as coisas, a estrutura dos animes. E aí ele mexeu com muita coisa que foi sobre o realismo que ele estava brincando, né? Eu estou falando de nada mais, nada menos do que Steins Gate. Eu tava querendo chutar no meio do caminho, sabia que você ia falar isso aí. Steins Gate é um anime sensacional, conta a história do... caraca, esqueci o nome do maluco. Ah, é. Pesquisa aí, cara, você tá com o computador na tua frente. Eu tô aqui. Conta a história de Hoain Kiyoma e o... ele é um cientista, ele se denomina um cientista maluco, e a história se passa no ano de 2010, e é bem bacana, porque tudo isso faz com que sejam relacionadas histórias reais. Ele puxa coisas do nosso cotidiano, com alguns nomes trocados, né? Ele chama o Google de Doodle, ele chama a CERN de CERN, a IBM, né, com M, ele chama a IBM com N. E aí a história toda, cara, parece ser uma história totalmente besta no começo. Você fala, poxa, é apenas um anime escolar, sabe, totalmente idiota. E aí, do nada, o anime se torna um anime sanguinário, cara. E você fica tipo, caraca, como assim? É o mesmo anime que eu tava assistindo. E tipo, tudo aquilo que acontece na história, a trama do principal com as pessoas que vão entrando na equipe dele, né? Você tem a Mayuri, você tem a Cristina, né? E tudo isso que ele vai falando, que ele vai mostrando pra você na série, né? De acordo com o que ele vai mostrando pra você, que você vai vendo que realmente Steins Gate é um anime que veio pra ficar nos top daqueles que curtem animes de Psycatch. Psycatch, ó. E sci-fi, o que que acontece? Psycatch é outro podcast, fazendo propaganda de graça aqui. Ô, louco. E aí, o anime tem a trama principal dele, que é sobre viagens no tempo. Então, o Okabe, ele tem um poder, né, de conseguir transpassar sua mente do presente pro futuro. E aí, ele consegue ver que ele consegue mudar algumas linhas do... Uma mente negra, assim. É mais ou menos, entendeu? É mais ou menos. É mais... Deixa eu ver. Você já tirou Lost? Já. Você tirou Lost? Sim. Não tem o Desmond, que ele tem o poder de mandar sua mente pro passado? Então, o Okabe é igualzinho. Ele manda a mente isso dele... Isso que eu ia perguntar pra você. Esse anime envolve bastante viagem no tempo, né? Bastante viagem no tempo. E aí é um anime bem, bem nerd, né? Bem geek por conta disso. Muito geek, cara. E ele envolve... Ele brinca com coisas, cara, que tipo assim... Que nem... Você não sei se você conhece John Titor, né? John Titor é um cara que no século... No ano 2000, ele escreveu num blog dizendo que ele era um viajante no tempo. Depois vocês pesquisam aí sobre John Titor no Google e tal, você vai ver, vai encontrar muita coisa sobre ele. Ele se tornou muito famoso porque as ideias que ele foi falando lá eram totalmente, tipo, relevantes pra época, né? Mas algumas coisas que ele falava que iria acontecer, não aconteceu, mas outras coisas que ele falou que ia acontecer, aconteceu. Então você fica tipo assim, será que aquilo que ele falou interferiu no que o futuro ainda tinha pra acontecer, entendeu? Então, muita coisa que o John Titor foi falando lá, ele foi falando na série também. E aí ele vai brincando com a viagem no tempo, né? Então, como eu tava dizendo pra vocês, o Okabe, ele manda a mente dele ele manda a mente dele pro passado e acaba alterando o presente. Então, tipo assim, tem uma cena lá que uma menina, é até engraçado, né? Uma menina, na verdade é um menino, que se parece uma menina, mas é um menino. E aí ele fica brincando, né? Tipo, é um menino que parece uma menina, mas não se engane, porque é um menino. Mesmo você achando que é uma menina. E aí ele vai brincando nessa parada assim, entendeu? Aí o que acontece? Ele vai mandando a mente dele pro passado pra alterar várias vezes as linhas temporais dessas pessoas. Só que chega uma hora que uma amiga dele acaba... morrendo. E é aí que o anime muda pra sempre, cara. E essa é a minha primeira recomendação, Steins Gate, que vocês possam acompanhar. A gente não vai falar com spoiler as coisas aqui, mas eu espero que vocês tenham entendido um pouco sobre o que é o Steins Gate. Vale muito a pena acompanhar, foi um dos melhores animes que eu já acompanhei até hoje, e fica a recomendação aí. Parece até que tem um jogo desse anime, né? Tem um jogo desse anime também. Tem um mangá, tem um programa de rádio também. Ele é muito famoso no Japão, cara. Aqui no Brasil não estourou tanto. Porque, cara, aqui no Brasil, infelizmente, o sci-fi não faz tanto sucesso assim. E Steins Gate, ele é uma das grandes influências da escrita do meu livro, cara. É uma das minhas maiores influências, assim, pro meu livro é Steins Gate. Você falou da questão do sci-fi aqui no Brasil. Eu acho que agora a gente vai até começar a ter um pouco mais, porque, tipo, querendo ou não, Star Wars e Star Trek agora nessa geração. E domingo agora tem um evento sci-fi em São Paulo, então eu acho que agora o Brasil vai começar a abraçar mais essa questão de sci-fi. Porque a China tá despertando. Dia 28. Assim espero, né? Mas que nem, tipo assim, a gente tem um canal de TV que era pra passar bastante coisas assim, né? Na TV fechada. O sci-fi. Só passa galhofa, né? Então, tipo, você vai acompanhar um filme e aí deixa você, sei lá, vai passar um filme, desde ver um filme tipo Interstellar que passe, ou Gravidade, ou algum tipo. Você vê um filme chamado A Aranha Gigante, entendeu? Cara, é uma coisa que, tipo, sabe, dava pra investir. Agora, o sci-fi tá investindo, ele tá começando a despertar isso, né? Quem sabe daqui uns 3, 4 anos, o sci-fi seja um canal realmente de dignidade, né? Não um canal galhofa, né? Misca! Musca! Mickey Mouse! Eu sou o anti-herói. E vou fazer uma recomendação de música de uma banda que eu já escuto há um tempo, que eu conheci por meio de um amigo da faculdade e que retomei hoje, à tarde, quando fui falar de umas bandas favoritas. A banda se chama Star Set. Eles são classificados pelo gênero de cinema rock, que é uma espécie de rock que mistura elementos de sintetizadores, elementos mais épicos, mais orquestrais do cinema, para causar uma melodia mais densa, entendeu? A banda tem um CD só, que se chama Transmissions, mas eles têm uma pegada incrível, porque assim, todas as músicas são baseadas em temas de exploração espacial, em temas de astronauta, e as letras deles cantam esse tipo de coisa, supernova, não sei o que, não sei o que lá. Tem até um que chama Houston, né? Não, Got a Problem. Eu acho que não tenho certeza. Esse é o nome do... Tá parecendo o nome de música da banda Malta. Não. Supernova. Então, aí como eu tava dizendo, a banda tem uma temática muito legal, porque assim, toda essa temática espacial e sci-fi que eles incluem nas músicas, eles se incorporaram no site deles, incorporam na identidade visual deles, eles vivem o sci-fi, entendeu? Vivem aquela questão de exploração espacial, fizeram vários documentários falsos documentos falsos de exploração espacial, de encontrar a vida alienígena, não sei o que, tudo baseado na temática do álbum deles, da banda deles. E com esse tipo de música, eles incentivam as pessoas a terem mais interesse pela ciência e tudo mais, entendeu? Que bacana. E, cara, eu acho muito interessante, porque é muito gostoso o som deles. E tem uma pegada muito, muito cinematográfica, pelo áudio. E, então, assim, escutem Star Set Transmissions. Devem ter, acho que, 12 ou 13 faixas, uma delas é um remix. Cara, é uma das melhores bandas que eu já ouvi. Um dos melhores álbuns que eu já ouvi. Quantos álbuns eles têm, o anti-herói? Eles têm um só. Eles lançaram, acho que em 2014 ou 2013, um só. Uma banda nova, então, né? Nova entre aspas, né? Tipo, no mundo da música pode ser nova, né? Nossa, são super novos. E assim, só que eles são uma banda muito madura. O legal dessas bandas novas recentes é que elas sempre... trazem maturidade nas músicas. Elas começam já com um álbum bem profissional, melodias muito profissionais, músicas competentes, e o Star Set não é exceção. Ele entra nessa nova leva de artistas mais independentes, mas que traz muita qualidade no álbum, apesar de serem bem novos. Misca! Musca! Mickey Mouse! Então, galera, eu vou fazer a minha primeira recomendação falando de um jogo que, embora ao passo que seja um jogo conhecido, acho que atualmente alguns não se recordam por não estar tá demorando para sair a continuação, que é a saga Kingdom Hearts. Se vocês jogam, não sei o quanto vocês gostam de Kingdom Hearts, mas é um jogo que... Somos todos fãs. É um jogo que, cara, marca bastante. Eu comecei a jogar pelo segundo jogo, esses daí que saiu para PlayStation 2, né? Kingdom Hearts 1, Kingdom Hearts Chain of Memories e Kingdom Hearts 2, saíram para Play 2, depois a grande maioria para... Nintendo DS, 2 pra PSP, se não me engano, e tem o de 3DS, que foi o último que saiu. E também tem o japonês online, tem o Kingdom Hearts Online, eu não me recordo o nome agora, mas você joga online com várias pessoas e é totalmente japonês o jogo, então... Sério? Tipo, é muito difícil se jogar aqui no Brasil, sim. Caraca, eu não sabia. Eu vou pegar o nome, tem uns caras na faculdade que jogam e... Só que é bizarro, porque não tem nenhuma tradução, quase ninguém aqui conhece. Mas embora quase ninguém conheça, tem até grupo no Facebook, fanpage pra galera que joga esse jogo. Caraca, que da hora. É uma coisa bem absurda. E, cara, Kingdom Hearts é simplesmente a junção da Disney, só de falar Disney já tem um peso, com a Square Enix, né? Então é uma mistura de Disney com Final Fantasy, que conta a história do Sora. O primeiro jogo começa a história do Sora, embora ele envolva toda uma guerra de Keyblades, uma guerra por trás. Ele não simplesmente joga personagens, mas ele coloca assim, ele encaixa o personagem no momento certo. Por exemplo, você vai parar no mundo, nos mundos da Disney no jogo, aí você chega no mundo do Aladdin, encontra o Code no Final Fantasy porque ele tá como mercenário naquele lugar. Tipo, é uma coisa absurda, é muito legal isso, eu pego muito bem com como essa dinâmica funcionou. E parece um jogo pra criança quando você fala, pô, Disney, não sei o quê. Só que é um jogo que, querendo ou não, é um jogo de adolescente pra jovem, pra adulto, vamos dizer assim. Porque ele tem toda uma filosofia por trás, ele tem toda uma pegada, não só no, na questão da história que você vê, mas tem todo um por trás das cenas, vamos dizer assim. É, infelizmente o Kingdom Hearts, ele sofre um preconceito muito grande, né? Na série do que a gente gravou no podcast, o episódio 12 sobre PlayStation 1, a gente falou um pouco sobre Kingdom Hearts. E quando a gente fala que é um jogo feito da Disney, né, que você joga pelos mundos da Disney, as pessoas falam, ah, eu vou jogar um jogo de criança, assim, sabe? Só que as pessoas não entendem que o Kingdom Hearts, ele vai além. A história é muito boa. O Herendo, a história é fantástica. Os gráficos são lindos, entendeu? Então, tipo, vai além disso, entendeu? Só que aí sofre um preconceito muito grande e as pessoas não conseguem aproveitar a história que é Kingdom Hearts. É. E as pessoas... Mas galera, essa franquia, pra você que tá ouvindo aí a gente, é muito mais que uma recomendação, não é verdade, Paulinho? É uma obrigação. É uma obrigação zerar pelo menos dois. Você tá ouvindo a gente, tanto pra quem não jogou... Sinta-se assim, envergonhado agora. Isso aí tem que fazer parte dessa bagagem. E uma coisa, pode parecer absurdo um crossover entre Disney e Final Fantasy. E você pode não gostar de nenhum dos dois, mas cara, você vai gostar do jogo. Eu não jogava Final Fantasy e não assistia, assistia Disney sim. Mas assim, eu não tinha muito apego, né? Cara, o jogo é fantástico. É o Final Fantasy que deu certo. Uma coisa que as pessoas às vezes não percebem é que a Disney não é só tipo Mickey. A Disney não é só desenho, cara, Piratas do Caribe era Disney. E tem um mundo do Piratas do Caribe no 2, e é tipo, é fantástico, é muito bom. E você para pra pensar, tipo assim, Hércules, a animação da Disney, mas você viu as coisas que o Hércules enfrentou? Então, é tipo, é uma coisa absurda de se ver. E pô, o Mickey é fantástico no jogo, velho. No jogo, nossa, cara. Você controla, pelo menos no 1, 2, no Team of Memories, você controla o Sora. No 2 você controla uma parte, o nobody dele, que me fugiu o nome agora. Roxas. É o Roxas, isso, que é o nobody do Sora. E o jogo, o Sora, ele... E uma coisa muito legal, uma coisa legal pra caramba é que, por exemplo, você controla o Sora, você no 1, no Team of Memories, e no 2 você, o personagem principal é o Sora, que você controla. No 2, em algumas partes, você joga com o Roxas, que também é o protagonista de outros jogos da franquia. E você tem como escudeiro seu no jogo, o Pateta. Sim, é o Pateta, um escudeiro seu, e o Donald é um mago que anda com você. E daí você para, pô, mas como isso é bizarro, mas cara, os dois batem nos bichos, os dois fazem um negócio cabuloso. Muito cabuloso, né, cara? Muito cabuloso. E o personagem muito zica da história é o Mickey, que ele aparece várias vezes quando você morre, assim, às vezes ele pode aparecer pra te salvar, como se ele tivesse ali do nada, tipo Mickey. Misca, musca, Mickey Mouse! Cozinha. Nossa, muito bom, muito bom. E tipo, é muito legal isso. E a interação nos mundos da Disney que eles constroem, as batalhas, cara, Sephiroth, mano, você que jogou Final Fantasy VII, você tá entendendo o que eu tô falando. Sephiroth é Cloud, é Leon de Final Fantasy VIII, é tipo, é muita coisa fantástica. Convenhamos, Sephiroth é um chefe cabeludo, hein, mano? Não, cara, você só viu Sephiroth em Kingdom Hearts, você não viu Sephiroth em Kingdom Hearts. Matar o Sephiroth em Kingdom Hearts é tenso, cara. É tenso, cara, desgraçado. Xixilento, porque... Eu tava com Sora lá, é um já. Ele é cabuloso, já. Vai, Paulinho, continua. Acho que já deu, já. Foi bastante difícil, acho. Que mais? Eu não sei o que mais que dá. Finaliza o seu ponto. E outra coisa legal também é que assim, eu comentei desse jogo porque ele tá pra lançar os três, né? A gente tá na esperança faz anos do terceiro jogo. Foi a mesma coisa que aconteceu com o Final Fantasy, né? Que tá pra ser o 15 agora. E o Kingdom Hearts é uma promessa da Square Enix que a gente aguarda. Então, se você não conhece, você tem um tempo aí. Os jogos principais, eu diria que são os pra PlayStation 2, o 1, o 2, o Chain of Memory. Tem os pra DS também, que são muito legais. E você também tem pra PSP, como eu falei, tem pra computador. E acho que tem alguns modelos pra celular também. Então, tipo, dá pra você jogar em vários lugares. A gente vai deixar o link. Pra lançar um terceiro também, tá? A gente vai deixar o link do Submarino aí. Lançaram Kingdom Hearts 1.5 com todos os jogos do Kingdom Hearts lançados até hoje para PlayStation 3 e Kingdom Hearts 2.5 também. O link vai estar aí embaixo do Submarino. Compre e jogue Kingdom Hearts. Misca! Misca! Mickey Mouse! Você tem certeza de quem você é? É com essa pergunta que eu começo a minha recomendação de hoje. É um jogo que fez um pouco de sucesso, abafado, no PlayStation 3, se eu não me engano, mas também para computador, que se chama Soma. You know what sucks about dying? The crash. Everything up till now. Brain damage. You guys, everything has made my life so much more real. I've never been more excited to be alive. All that hope wasted. Esse ritmo de sci-fi que nós estamos nesse cast hoje, convido você para jogá-lo. Trata-se de salvar o mundo. Você é um cara que sofreu um acidente e você está com um derrame cerebral e é convidado por um grupo de cientistas a fazer um scanner do seu cérebro. E nesse scanner, eles dizem que é possível reverter a sua situação, que você morreria em um mês, mas que eles provavelmente conseguiriam reverter isso. É um pouco mais, tipo um ano. E você faz o scanner e tudo apaga. Você simplesmente acorda em um outro mundo. E aos poucos você vai descobrindo que você está embaixo do oceano e que você é o único sobrevivente para você lançar o projeto Soma, que é a salvação dos humanos. Aconteceu uma destruição em massa no planeta Terra e esse é uma das formas que os humanos se prepararam para poder se salvarem no planeta. E essa base ela ficava no abismo do oceano. E o jogo é aquele jogo do tipo terror. Ele te bota medo em todo momento. Você não tem luta nele. Mas ele te dá um cagaço, tipo Resident Evil, pra você jogar ele, que é fora do normal. Não joguem no escuro, eu só falo isso. E não joguem muito antes de dormir, porque é perturbador os bichos que você encontra no fundo do abismo, é perturbador, como diria o nosso amigo Vader. Mas essa é a recomendação que eu faço para vocês. E a questão da identidade é porque você tem que jogar o jogo para você entender, senão eu vou dar um spoiler aqui. É um jogo simples, de 8 horas, mas assim, quem é você? É aquele cara que acordou no oceano, é o mesmo que foi escaneado? É um jogo que é sensacional. Soma. Também tem um outro título que foi lançado antes do Soma, que se chama Amnésia. Eu acho que isso é um pouco mais conhecido. Nossa, Amnésia é muito Ele bom, segue cara. A mesma linha de raciocínio. É o mesmo, inclusive, a mesma produtora. Só que ela criou esse sci-fi no espaço e no fundo do oceano. Então, assim, fica essa recomendação pra você. Se você quer jogar um joguinho rápido, bom, de boa qualidade, 8 horinhas aí, você já zera ele. Você falou de sci-fi, de terror, eu lembrei de Dead Space, cara. É muito essa pegada também. Esses jogos, assim, geralmente jogo de terror de empresa indie são os que fazem mais sucesso hoje em dia. É jogo de terror de verdade, né, cara? Sim, eu poderia dizer o Outlast, que pra mim é o jogo de terror imbatível, é o melhor que existe hoje, que veio de uma empresa indie. O Amnésia começou com uma empresa indie. O Soma, eu já ouvi falar desse jogo também. Então, eu já tinha ouvido falar desse Soma também, mas... Tem que valorizar muito as empresas indies, porque são elas que estão fazendo jogos de terror de verdade. De verdade, cara. Porque, tipo... O Silent Hill não dá mais medo. Os primeiros deram, mas agora não tá dando tanto medo. Dá assim. Medo sim, cara. Ah, os primeiros sim, mas os de agora... Você não viu o Geek Play do cronólogo sobre Silent Hill? Medo, qual Silent Hill? Mas qual Silent Hill que ele jogou? Ah, não sei, é um em espanhol que ele jogou lá, mas eu não sei. Porque eu zerei tanto Silent Hill na minha vida, tipo, os dois primeiros, você fica se borrando. Oh. É um jogo que eu tinha medo, não dá. O jogo que o cronólogo jogou, eu tava mostrando no Geek Play, o cara não tem arma. O cara vai só com uma lanterna e que Deus acuda, cara. Imagina se jogar um jogo desse, é muito cabuloso, cara. Outlast. Não, é nesse estilo. Toma é nesse estilo, você não tem nada além de um negócio assim. Inútil. Então, geeks, vamos para o nosso retorno. A gente foi, agora nós estamos voltando para falar sobre as nossas segunda recomendação. E a minha segunda recomendação, ela é sobre um mangá que ele não é muito famoso aqui no Brasil, mas é algo que me chamou a atenção quando eu descobri e, cara, destruiu a minha mente quando eu comecei a ler o mangá. E depois você vai lendo, você vai desenvolvendo a história. Cara, é sem comparação. Estou falando de 25th Century Boys. 俺たちが書いたこの予言の書には、20世紀の終わり、悪の組織が世界を滅ぼす。そんなことが書かれていた。地球滅亡の日、恐るべき破壊力で侵略を開始。人類は全滅する。数十年後、それが現実のものになるとは想像もできなかった。 友達と呼ばれている謎の人物。友達ってやつの予言がさ、お前が子供の頃に作った話にそっくりなんだ。え？何の話？書いてたろ？予言の書。俺らの同級生のあたりかが教祖じゃないかって言われ、サンフランシスコで全身血流して人が死んだんだって。友達は救世主なんかじゃない。 おそらく友達は20世紀最後の日に何かやらかす。どう戦うんだよ。わからない。でも他に誰が戦うんだ。ケンジ君。 Não sei se vocês já ouviram falar, mas é um mangá que lembra bastante. Não tem como não comparar, mas é um mangá que lembra bastante Strange Things. A gente fez um podcast, episódio 13, sobre Strange Things. E agora tem um mangá que é quase a nostalgia de infância, assim, do Stranger Things, você encontra em 25th Century Boys. Como que é a história? A história é baseada em quatro meninos. Kenji, Ocho, Yutsutsune e Maru. esse bagaça mesmo. E aí o que acontece? Eles têm, igual os meninos lá do Stranger Things, eles têm uma cabana onde eles guardam quadrinhos, mangás. Aquela época eles tinham um radinho que eles guardavam naquele lugar. E aí o mais engraçado é que o Kenji, que é o nosso personagem principal, eles escrevem um livro da profecia. É como se fosse um livro do Apocalipse, dizendo como o mundo ia acabar. E aí eles vão escrevendo, cara, tipo, sobre essas coisas que vai acontecendo no livro, que é como o mundo vai acabar futuramente. E aí a história vai passando, no decorrer da história, eles pegam tudo aquilo que eles tinham na barraca, e eles crescem e eles enterram aquilo debaixo do terreno, né? E aí constroem um shopping debaixo daquele... em cima daquele terreno lá, tal, e se perde o livro para sempre, né? Com o decorrer do tempo, o Kenji, que é o nosso personagem principal, ele é um proprietário de uma loja de conveniência totalmente falida. E aí, o que acontece é que um dos amigos do Kenji, que não era um dos principais, ele acaba cometendo um suicídio. E aí, depois desse suicídio, acontece coisas que te deixa maluco. Tudo aquilo que o Kenji e os seus amigos preveram pra acontecer no futuro, pra ser o apocalipse, começa a acontecer, cara. Sabe? E aí você fica pensando, caraca, como assim? E os quatro amigos deles, você pensa assim que pode ser um dos quatro amigos dele, só que não, todo tempo os amigos deles estão junto com ele. Cara, e a história vai encaminhando, vai crescendo, e aí vem, cara, um cara chamado, conhecido como Amigo. E esse cara, ele não mostra a face dele. Ele é meio macabro, porque ele o rosto dele, ele é em volta como se fosse tipo de uma múmia. E aí, esse cara aí, que é conhecido como Amigo, ele sabe de tudo o que aconteceu no livro do Kenji e dos amigos dele. E, cara, a história é muito da hora, cara. Vocês que estão aí, tanto no podcast aqui hoje, quanto vocês estão ouvindo, vale muito a pena dar uma chance para 25th Century Boys. Porque, cara, é algo muito, muito legal você ver a dinâmica da história, como que vai, vai mostrando. É um pouco de... dá um pouco também de Prison Break com um pouco de Stranger Things na infância. Você também tem um jogo de politicagem. Você tem um pouco de história do anticristo. E, cara, pra você mesmo que curte essas paradas, essas histórias, ela é muito, muito bacana. Infelizmente, não tem o anime pra essa história, mas tem um live action que eu ainda não tive coragem de assistir. Porque eu sou meio traumatizado com live actions que os japoneses fazem desde quando lançaram Death Note. Então essa é minha recomendação, 25th Century Boys. O mangá é sensacional, já tem tradução aqui, se eu não me engano, ou é pela Panini ou é pela JBC. Então vale muito a pena vocês lerem. Esse cara que tem olho na cara é um amigo? O que é esse olho aqui? Então, esse cara que ele tem o olho na cara, né, ele é o amigo, né? Então, esse é o símbolo do... É tão cabuloso esse símbolo, porque esse símbolo é do... Cara, isso aqui é tão cabuloso que isso aqui tá mais pra inimigo. Isso aqui tá pra um demônio que te atrapalha em vez de um amigo. Então, é aí que tá, hein? A história é mais ou menos essa. Porque esse é o símbolo que somente os quatro amigos usavam. Então, é por isso que ele se chama de amigo. Entendeu? É um símbolo que só eles conheciam. Só que em nenhum momento da história é os quatro. Entendeu? E tipo assim, você fica tipo, como assim? Como... Nossa, não entendi mais nada, deu bug aqui. Dá bug, cara, porque a história, ela é sensacional, cara, sabe? Tipo assim, é naipe, se a Netflix adaptasse... Alô, Netflix! Adaptasse esse mangá, mano, era sucesso na certa, cara. Porque realmente, é um mangá que te prende do começo ao fim. Se eu não me engano, são 85 capítulos, alguma coisa assim. É um mangá que te prende do começo ao fim, cara, e te deixa maluco. Misca! Misca! Mickey Mouse! Minha próxima recomendação, eu vou falar de um jogo. É um jogo que ele foi lançado, mas foi muito esquecido, por se parecer muito com uma versão bombada do Halo, versão maromba do Halo, para Xbox 360. Lançou para Xbox 360 e PlayStation 3, acho que em 2010, eu acho. O jogo se chama Vanquish. Você tem aproximadamente 8 horas para parar isso de acontecer. Nós vamos parar isso de acontecer. Isso é isso! Ninguém nunca ouviu falar. Vanquish, acho que não. Vanquish. É assim, trata-se basicamente de um jogo de tiro, que tem um sistema em terceira pessoa, tipo Gears of War, com cobertura. Só que com Red Bull, café, tudo que você imaginar que dá energias, é frenético o negócio. Tiroteio pra tudo quanto é lado, é robô vindo pra cima de você. Assim, se você respirar no jogo, você morre. Você é tipo, não pode respirar. É tipo um Overwatch, então, né? Mais ou menos assim, né? Eu não sei porque você falando, eu pensei de Duke Nukem, tá ligado? Eu pensei em Overwatch. É Overwatch, é tipo isso. Overwatch, Overwatch, não. Só que ele é um jogo de ação, um clima um pouco mais denso. Como que acontece a história do jogo? Ele é tipo um Sunset Overdrive, mais ou menos. Não. Só que ele não é tipo cartunesco. Ele tem a design gráfico do Gears of War mesmo. Gears of War, é bem parecido com o Gears of War mesmo. Jogo de ação mesmo. Foi desenvolvido pela desenvolvedora da Bayonetta, lá. A Platinum Games. Ô, Bayonetta, moleque. Do Metal Gear Rising, lá. É exclusivo da Microsoft isso aí, ou anti-herói? Eu não me lembro. Hack mas and Slash, né, esse tipo de jogo. Hack and Slash, isso. Eu não me lembro, mas eu joguei no Xbox. Cara, assim, o jogo não tem praticamente história. É um russo lá, poderosíssimo, que vive num satélite, resolve destruir, acho que São Francisco com um laser mortal lá, tipo Estrela da Morte, entendeu? E vaporiza São Francisco. Aí eles mandam um cara lá pro espaço pra acabar com ele. É um jogo curtinho, 8 missões, mas, velho, é muito legal. Pensa no jogo masculino, cara, que deixa você com adrenalina, entendeu? Jogo do Vanquish. Do que nunca, assim, era desse jeito. O legal desse jogo é que, assim, ele é um jogo de tiro, só que ele tem bastante elementos de pancadaria. E a Platinum Games, que desenvolveu o game, é uma empresa que foi fundada por ex-desenvolvedores da Capcom, que trabalharam em Devil May Cry. Então, você pode ver, por exemplo, na Bayonetta, ele tem muitas mecânicas parecidas com Devil May Cry, gráficos parecidos, a jogabilidade frenética, os combos. Vanquish incorporou isso, Anarchy Ring incorporou isso. Qual que é o outro da Platinum também que... eles fizeram, eu não lembro. Mas a Metal Gear Solid Rising incorporou essa mecânica do Devil May Cry. Então, assim, é um jogo que tem muita qualidade. Mas ele foi muito esquecido. Surgiu muito rápido, foi embora muito rápido também. Então assim, cara, se vocês puderem jogar isso... tem tanta qualidade que a IGN deu nota 8.5 de 10. E também esse jogo ganhou pela IGN o título de melhor jogo de ficção científica do PlayStation 3. Caraca. É, já responde minha pergunta, né? Ó, os dados já respondeu já. É multiplataforma o bagaço. Não, e assim, eu joguei. E eu joguei muito, pra caramba. Eu joguei. Morri pra caramba. Tem um chefe na segunda fase que atira mísseis. Uma, tipo, uma leva de mísseis em você a cada um minuto, assim. E, meu, você rala pra jogar o jogo. Mas você se diverte pra caramba. Entendeu? Igual jogo de antigamente. É. Nossa, tipo Mega Man 3D bombado e masterizado. nível God. O Mega Man. Se vocês ainda são das antigas, se vocês ainda são jurássicos e tem um Xbox 360 ou um PlayStation 3, comprem Vanquish. Vai ser quase impossível achar pra vender, mas comprem Vanquish. Jurássicos, eu tô comprando um Super Nintendo agora, Nintendo 64, e você chamando o PlayStation 3 de Jurássico. Você é um poste, você tava do lado de Deus quando ele criou o mundo. É tipo assim, né, o Deus falou assim, que haja luz, o Andrade virou pra ele, 220 ou 127 volts? Que haja videogame. Eu tô aqui adquirindo um Game Boy de novo pra jogar Pokémon Yellow. PS3 é Jurássico. Aliás, alguém podia recomendar Pokémon GO, né? Ah, se Deus me livre. Por que não, cara? Para de falar desse jogo, cara. Vou recomendar o quê? É muito legal, mas num cast oportuno a gente vai falar sobre eles, tá bom, galera? Não fica achando isso, mas... Já estão falando muito sobre eles. A gente vai dar dica de verdade pra vocês. Dica que funciona. Que... em uma outra oportunidade. Misca! Musca! Mickey Mouse! Recomendar um livro. Só que me veio uma outra ideia agora que eu vou falar ela. Só que o nome do livro era O Caso dos Dez Negrinhos. Se alguém ficou curioso que livro que era. E o que eu vou recomendar também é um jogo. Que é um jogo muito nerd. É um jogo que faz parte de um universo muito nerd. É um jogo que... Eu precisava falar porque faz parte, o nome do meu canal remete a essa saga, que é Star Wars, que é o jogo The Force Unleashed. Saiu pra PlayStation 2 há muito tempo. Eu tô falando do The Force Unleashed 1, porque o 2... Oh, esse aí saiu pra tudo quanto é plataforma, velho. Saiu pra Xbox. Saiu pra PC. É porque eu joguei no PlayStation 2 esse jogo. E, cara, o que é The Force Unleashed? The Force Unleashed simplesmente conta uma história que acontece entre os episódios 3 e 4 de Star Wars, onde você controla o aprendiz do Darth Vader. Que quando eles estão matando os Jedi restantes... Cara, eu queria jogar esse jogo, velho. Ele vai numa fortaleza protegida por Wooks, ele encontra um Jedi escondido lá, ele mata esse Jedi, e o filho desse Jedi, ele é sensitivo à força, só que de uma maneira, tipo, muito grande, a ponto de poder ser considerado o sucessor do Darth Vader. E o Darth Vader treina esse cara e você controla ele, liquidando os Jedi restantes na... que sobraram... 66, né? Até terem... uma reviravolta no jogo. Só que o que acontece? Quem é fã de Star Wars sabe que esse jogo não conta mais da história. Infelizmente, esse jogo, ele dava uma explicação pra origem dos rebeldes, ele dava uma explicação pra muita coisa do universo de Star Wars. Ele dava a melhor explicação, né? É que ele era a única explicação, na verdade, né? Até que, tirando as que não são consideradas, ele era a oficial, o símbolo rebelde, o porquê, era a partir desse jogo. Só que como a Disney comprou Star Wars e eles começaram a reformular, muitas coisas foram tiradas do universo de Star Wars, inclusive o jogo The Force Unleashed. Tanto que hoje, a explicação pros rebeldes, uma das explicações que tem, tá na série Rebels, que passa no Cartoon, que é uma série muito boa, por sinal. E das poucas coisas que eles não excluíram, o Clone Wars, que também é uma animação, eles também deixaram. Mas esse jogo, ele é realmente muito bom. Se você é fã de Star Wars, acho que você precisa conhecer a história do jogo, precisa jogar um pouquinho, porque ele te faz sentir ser um Jedi. Ele, pra mim, é o melhor jogo de Star Wars já feito. Na minha opinião, é o melhor. Nada, eu concordo pra caramba com isso. É, eu jogo o Battlefront novo, que saiu o ano passado, que é muito bom, por sinal, mas pra mim, The Force Unleashed é o melhor jogo de Star Wars já feito. Eu acho que é um jogo obrigatório pra quem se diz nerd, pra quem se diz gostar de ficção, pra quem se gostar de Star Wars, porque ele traz uma coisa muito fantástica. E o final do jogo é o final que você queria, é muito bom. E é isso aí. Como é que o mais legal desse jogo ele é que é um aberto? Hack Slash, né, mano? Não, ele é um Hack Slash. Assim, eu gosto de Hack Slash pra descontrair. Eu gosto de jogo que você tem que pensar, como The Witcher, por exemplo, que é um jogo que eu tô zerando agora. Mas esse jogo, ele é linear, 100% linear. Mas a história dele é muito boa. E você vai aumentando seus poderes. Tipo, cara, você é um cara que pode ser sucessor do Darth Vader. Você é o filho de um Jedi treinado pelo Darth Vader e você mata Jedi, então tipo é uma dimensão de poder muito grande. Starkiller, você é o modo deus, você é feito de midichlorians. Ele é tipo o modo deus dos Jedi. Não fala midichlorians, Cassiano, pelo amor de Deus, cara, cala a boca, Cassiano. Midichlorians não, Cassiano. Não, você é burro, cara, que loucura, como você é burro, que coisa absurda. Isso aí que você disse é tudo burrice. Eu não consigo gravar muito bem o que você falou, porque você fala de uma maneira burra. Vacilo. Midichlorians é uma coisa que a gente não considera. É a coisa que morreu. Uma coisa que morreu com o episódio 1 lá, virou uma ameaça fantasma mesmo. Nossa. Tá bom, eu concordo. Mas, tipo, o jogo é a pegada dele mesmo, é a história, e o que ele acrescentava pro universo de Star Wars. Porque ele trazia ali uma temática, ele trazia ali uma coisa que é muito fantástico. Você também, tipo, eu não tenho o PlayStation 2, não tenho o Xbox. Ele vende na Steam, se eu não me engano, ele tá uns R$20 na Steam esse jogo, porque é um jogo vendido, embora seja antigo. E tem o 2 também, que eu não gosto muito, mas se você quiser jogar um pouco mais, tem o 2 pra você jogar. Mas ele é estilo tipo God of War, que não é um... Isso. Ele é estilo God of War, então. Não é um mundo aberto, assim, né? Mas ele é... Não, é hack and slash. O princípio de hack and slash é aquele jogo que você bate e avança. Devil May Cry é um exemplo clássico de hack and slash. O The Force Unleashed é bem isso. É bem God of War, tipo, tem puzzles, sequências de botão. Só que a maioria das vezes é você batendo em Wookies, você batendo em Troopers, é você batendo em Jedi, é você batendo em tudo que tá na sua frente. Então, é muito bacana. Entendi. É o Devil May Cry do Star Wars, praticamente. Fora os personagens clássicos da história, né? Tipo, você vê ali a Princesa Leia, você vê ali o Darth Vader, você vê muitas coisas legais, sabe? Tipo, relacionadas à história. Você joga com o Darth Vader, né? Você joga... A primeira fase do jogo, você controla o Darth Vader. Que nem eu falei, que ele tá invadindo lá um lugar protegido por um Wookiee, protegendo um Jedi. Você controla o Darth Vader invadindo esse lugar e matando esses caras. E você enfrenta o Jedi com o Darth Vader. E esse jogo tem uma sequência de lutas incríveis. Porque realmente é defesa de sabre de luz. É atacar, você pode usar a força. Você pode fazer muitas coisas que, tipo... São coisas de Jedi mesmo. Misca! Musca! Mickey Mouse! E pra finalizar a recomendação, vou dizer pra vocês um livro bem peculiar. Tava faltando um livro aqui, né? Que vem... Só tem jogo e anime. E um livro que vocês não conseguem nem imaginar. Vem da Rússia, Crime e Castigo, do Fyodor Dostoiévski. Great men smash laws. Smash old ways in order to create new ones. Great men are not afraid to be criminals. There's a lot I can forgive in a sick man, but not anything. Please meet my cousin Porfiry Petrovich, scourge of Petersburg's criminal classes. Examining magistrate, actually. It's a policeman with knobs on. Brother! Oh, my darling. Oh, my darling boy. What are you looking for? I really can't tell him. She seems to have made an impression on you, Roger. She's a prostitute. Desperate to get my hands on a witness, you see. As for a murderer, even better. Oh, we'll make him suffer. But will he make himself? Eu li esse livro por causa da sinopse dele, e eu vou dizer pra vocês, vocês vão ficar com vontade também. Aquela frase que eu disse no começo é desse livro, do personagem principal, Raskolnikov. O livro começa com ele matando uma velha pra ele pegar dinheiro pra ele pagar a dívida que ele fez e também pra ajudar a mãe dele. Segundo ele, ela não passava de um inseto no mundo e era justo matar ela. E entretanto, ele vai planejando toda essa morte dela. E ele vai lidando com essa morte, ele fica muito doente por isso, como é todo um lance de psicologia acontecendo com ele por causa dessa morte, e aos poucos vai se enveredando no livro o porquê que ele matou ela e toda a razão do livro vai se desenrolando. E no meio do livro ele fala da tese dele sobre as pessoas extraordinárias, de que existe, no mundo só existem as pessoas ordinárias e as extraordinárias. As ordinárias, elas seguem as leis, e as extraordinárias, elas estão acima das leis, são elas que criam as leis. Para elas, nada é impossível. E ele cita o exemplo de Napoleão Bonaparte, em que matou inúmeras pessoas e mesmo assim é aclamado como herói. Caraca! Então, É um livro muito forte. Ele muda assim o seu jeito de ver a vida. E é essa recomendação que eu faço para vocês. O final é um livro que você vai lendo, você tem uma dificuldade de continuar a ler. Mas você, assim que você termina, você quer ler ele de novo, porque ele tem muita coisa que ele vai deixando. Você só entende depois no final e você quer voltar para você entender o que aconteceu de verdade. Então, a minha recomendação é Crime e Castigo, do Fyodor Dostoiévski. Mas você falando isso é verdade, cara. Porque a gente sempre compara, né? As pessoas sempre brincam que a guerra sempre termina na Rússia, né? E... e a... O Napoleão Bonaparte perdeu a guerra dele na Rússia. E Hitler também perdeu a guerra dele na Rússia. E a grande questão é que o Napoleão é visto como herói. E o Hitler é visto como o diabo em pessoa, cara. E, só que os dois mataram gente a rodo. Cara, exatamente. Pessoas deixavam eles fazer isso. Você me fez pensar de uma maneira totalmente diferente. Assim que você ler esse livro, você vai mudar também completamente seu modo de pensar. Vale muito a pena. Recomendo para todos os geeks aí do Brasil um pouco de filosofia russa. É bem bacana. Recomendação. Dá até medo, né? Filho, o que você tá lendo? Ah, mãe, eu tô lendo literatura russa. Então, geeks, para finalizar, a gente vai fazer aqui um jogo rápido, um bate-bola misterioso. São recomendações que nós não iremos falar do que se trata, nós iremos falar apenas o nome e o gênero dessa recomendação. Começa por mim, eu vou recomendar para vocês um jogo de videogame. Ele tem para PlayStation 3, para Xbox 360 e para PC também. E o nome do jogo é Bastion. É, isso aí, Vicks. Eu vou recomendar pra vocês um gênero que eu vou definir assim. Quando Mario Kart se casa com Need for Speed. O jogo que tô recomendando pra vocês é Blur. Xbox 360 e PlayStation 3. A produtora dele faliu. Mas o jogo é muito bom. Eu vou deixar pra vocês mais um livro de ficção élfica, A Caminho de Eldrian. Autoria aqui do Vale do Paraíba. Oh, aí sim, valorizando a região. Boa. E eu vou deixar um livro que eu acho que muitos conhecem, mas aqueles que não leram precisam ler, que é Sherlock Holmes, O Cão dos Baskerville. Muito bom. Show. Leia. Leia. Essa foi o podcast aqui, agradeço de novo o convite. Corra lá no meu canal, caso você não conheça, e que a força esteja com vocês. Eu recomendo, hein? Recomendo o canal obrigado. Dele. É bom. As thumbs são muito boas. Muito obrigado. Falta um inscrito para 800, hein? Você pode ser esse inscrito. Um beijo. Eu já tô inscrito, cara. Tô falando pra quem tá me ouvindo.